bem com PH. A voz que emociona. Faltou dinheiro aqui, se tem amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é reação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela me chamar. Agora vem sair no casalzão, oh, oh, oh, oh. E a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe se esquece no telo, aqui pra quem para seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Sempre volta, sabe se casa no telo, aqui não é quem para seguir. Aqui não, aqui é caça raiz. Um alô pra todos os meus fã-clubes de todo o Brasil. E graças a Deus são muitos. Obrigado por convidar, Deus abençoe sempre. Vem com PH, vem. Faltou dinheiro aqui, só tem amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é reação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu que dirijo, espero ela.